Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores, senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje vamos ter vários déjà vu seguidos que eu não vou suportar e falar um monte de coisa, né? Olá, queridos e queridas ouvintes do Anime Sphere, aqui é Rita Isaka e eu vim falar de anime que eu via quando era criança e aí eu descobri que só eu vi. Ó, né? Gente jagunçaiada do meu coração, tô aqui invadindo o podcast dos outros pra fazer bagunça, só. E esse é o Jota, gente. Bom, gente, o tema hoje é... A gente vai falar um pouquinho sobre os animes que mais fizeram sucesso aqui no Brasil do que lá no Japão. Alguns animes que fizeram mais sucesso aqui do que lá. Não todos, sim. Não dá pra falar todos, nunca dá pra falar todos, nunca esperem que falemos todos. Até porque esse é o tipo de episódio que rende parte 2, 3... 4. Então, isso a gente conta com a ajuda de vocês para comentar aí no site, hein? Vamos lá. O primeiro de todos, e que é o anime que supostamente causou o boom dos animes aqui no Brasil, lá em meados dos anos 90. Vamos falar, inclusive, ele tem vários episódios de partes que fizemos aqui no Anime Sphere. Cavaleiros do Zodíaco. Os guardiões do universo. O ranço da bexiga que eu tenho com Cavaleiros, viu? Nossa, eu amo Cavaleiros. Não, é por isso mesmo. Na época que Cavaleiros do Zodíaco fazia sucesso, eu era o cara que não tinha acesso a assistir, que eu não tinha TV a cabo aqui em Sergipe. E todos os colegas falavam do Cavaleiro do Zodíaco e eu tava assistindo Rede Globo ainda, né? Então, eu não tinha TV a cabo. A primeira vez que eu tive TV a cabo, eu já tinha 18 anos. E não era nos anos 90. Eu via Cavaleiros do Zodíaco na TV aberta. Passou uma época na Record, passou por aí. Aqui em Sergipe, Record não funcionava, né? Não tinha. A gente só tinha pela TV a cabo. E aí, como eu não tinha acesso a nada, era melhor curtir meu heavy metal e ficar com raiva de todo mundo do que procurar um jeito de assistir. É agora que eu coloco justo. A musiquinha triste, Jota. Pode falar, eu era pobre, não tinha TV a cabo. Eu posso dizer que eu nunca tive TV a cabo. Nunca mesmo. Nem eu, nem até hoje, nunca tive. E eu assisti, em sua grande maioria, graças à TV Manchete. A TV Manchete, sim. Era um big deal naquela época pra gente, viu? Pois então, eu acho que eu vi um começo na Manchete também, mas a Manchete acabou, eu ainda era muito nova, sabe? Sim. Eu nasci em 91 e... Aqui na sua ficha técnica, Cavaleiros chegou no Brasil em 94. Então eu era bem novinha. A Rede Manchete era terra de ninguém, Rita. Eu sei. Eu via coisas. A primeira vez que eu vi Guerreiras Mágicas de Rare foi na Manchete também. Sim. Mas é que como Cavaleiros apareceu em outras redes depois, eu assisti depois. Sim, pra você ter uma noção, Cavaleiros, ele é um dos poucos animes que passou em... várias emissoras para aqui no Brasil. Começou na Manchete, foi para Record, depois foi para Band. Ah, nossa, eu lembro dessa época na Band. Eles passavam um episódio em 15 minutos e cortava tudo. E era super corrido. Era meio desgraçado. Era tesourada cabulosa que os caras faziam na época. Ô Jorge, você sabe se alguma emissora tinha direitos de exibir isso aqui no Brasil? Ou se era a moda caralha mesmo? Então, a época... os direitos quando os animes vinham aqui pro Brasil, isso a gente pode lembrar do nosso episódio quando a gente fez a entrevista com o Marcelo Del Greco, isso lá no nosso longínquo episódio 45. O que que acontecia? Os animes vinham de seriados japoneses, era um pacotão fechado e vinha várias coisas junto. Então, se você lembrar, essa também foi a época em que o Tokusatsu estava muito forte aqui no Brasil. Então, se você vinha um anime vindo da Toei, como é a maioria dos animes aqui no Brasil, né, dessa época, vinha Tokusatsu e anime junto. Então, era tudo um pacotão. Eu pergunto isso porque eu sei que muito material de Tokusatsu na época era... tipo, contrabandeado, né? Tipo, chega aqui o pacotão, o cara compra lá, mas não tem licenciamento de exibição, né? Então, vamos lá. Nós temos dois tipos. O licenciado, que vinha através das negociações entre as emissoras grandes e que compravam isso daí tudo num pacote só. Se você levar em consideração, Black Kamen Rider, ou também o Kamen Rider Black RX, tem dubladores da mesma equipe que teve de Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Ah, olha só. Então, eu achava que era licenciado, Jota, porque passou em emissora grande aqui de São Paulo. Isso normalmente é um indicativo. Mas acho que talvez as legalidades estivessem meio obscuras até um certo ponto, mas quando eles conseguiram fazer a abertura, que é a abertura japonesa traduzida, que é o Pegasus Fantasy, eu acho que aí já tava tudo certinho. Não sei se antes, porque eles não tinham direito da abertura, eles inventaram uma abertura. Tem duas aberturas de Cavaleiros que são inventadas aqui, né? Então, vamos lá. O que que acontece? A primeira rota de Cavaleiros, quando foi feita, isso a gente conta também nos nossos episódios de Cavaleiros, eu vou deixar todos eles listados no post. Eles saíram do Japão, foram pra França, da França foram pro México, e do México vieram pra cá. Putz. Resultado, aquele Guardiões do Universo que a gente conhece como primeira abertura, uhum, aquilo ali foi feito baseado na adaptação que recebeu da França. Cavaleiros do Zodíaco! Exatamente. E outra coisa, se você levar em consideração, até o nome Cavaleiros do Zodíaco vem da França. Porque o nome original do anime, e aliás, da obra em si, é Senseiya. O nome que nós lidamos por aqui vem do francês Le Chevalier du Zodiac. Nossa, então foi um francês que viu Saint Seiya e decidiu falar... Le Bleu do Zodiac. Não, esse título vou inventar. Vou inventar o nome. Ok. E outra, vocês podem ver a diferença de transmissão entre o original no Japão e o que houve aqui no Brasil. Porque no Japão, ele foi lançado... na temporada de outono de 1986. É, levou uns anos pra chegar aqui no Brasil, então. Eu era um bebezinho nessa época. Tinha míseros 3 anos. Eu tinha míseros 3 anos. Eu lembro dessa... Então, eu sei uma história que, por exemplo, a Rede Globo, quando eles vão fazer escolher os filmes da Sessão da Tarde, né? Eles pegam um pacotão de filmes baratos da década anterior. Então, nos anos 90, passava filme dos anos 80, nos anos 2000 passaram filmes dos anos 90, e assim por diante. E eles tinham os direitos dos filmes por 10 anos. É por isso que todo mundo viu a Lagoa Azul mil vezes. Acontece então, que essa Lagoa coisa Azul... de pacotão, de pegar pacotão da Toei, faz parte de como as TVs faziam as coisas de qualquer forma. Tô lembrando das coisas agora, desculpa. Não. Fala tudo fora de ordem. Não, tranquilo. Isso daqui é mais pra gente discutir cada um dos títulos que a gente trouxe na pauta. Mas assim, anos 90 era assim mesmo. Tipo, era tipo base do pacotão. Eles deixavam a licença por 10 anos e e zaz, aí depois você ia renovando. Por que Cavaleiros tem tantas dublagens? Porque os direitos de exibição eram sempre renovados e aí a conversa... tipo, por exemplo, essa que veio, o Pegasus Fantasy, que é a abertura original da primeira temporada de Cavaleiros, foi depois de toda a negociação que teve com o Masashi... O Masashi, porra. O autor de Cavaleiros, o Kurumada. É, então, e aí quer dizer que veio direto do Japão, não pingou na França. Sim, não pingou na França. Ele foi traduzido do original diretamente pro português. Por isso que teve uma redublagem. Aliás, redublagem da redublagem. A retradução. Depois... Sim, porque aí veio a terceira... Teve uma... a dublagem original, veio a redublagem. Aí veio a redublagem da redublagem, que aí foi a versão que veio direto do Japão. E aí veio uma quarta dublagem que foi feita pra TV a cabo e eu falando com o microfone desligado. Nossa, que caos. Parabéns, Jota. Mas aí eu fico com uma grande dúvida. Eu nunca entendi isso. Cavaleiros fez muito sucesso no Brasil. Pelo menos na minha região aqui de São Paulo, todo mundo amava Cavaleiros. Tinha bonequinho, fazia as coreografias, todo mundo fazendo a dança do Bode Diamantes do Cisne. Eu, pessoalmente, adoro. Tinha um monte de revista, eu te recortava as revistas, colava na parede. Minha parede era coberta de Cavaleiros do Zodíaco e outros animes. E aí eu descobri que no Japão não tinha. E eu fiquei, por que não fez sucesso no Japão? Acredito que fosse mais um anime, né? Mas aqui no Brasil foi um big deal, porque não tinha nada disso, não tinha nada parecido na época. Anime shonen, né? Anime de super-herói, era uma coisa que só se via quem viajava, quem conseguia trazer, quem trazia legendado pro pessoal ver. E aí você tinha isso passando numa TV aberta, né? E o povão começou a pegar gosto por essas coisas. Então, o que você tinha na TV aberta era Hanna-Barbera na época, era Johnny Quest, era esse tipo de coisa. Você não tinha um anime de herói, né? Olha, posso te dizer uma coisa? Né? Isso explica o Brasil, mas não explica o Japão. Posso te dizer uma coisa? Na época que Cavaleiros do Zodíaco foi lançado, no outono de 1986, tá certo que os animes novos Não foram lá muito famosos, porque a gente tem coisas como Heart Cocktail, All Family, Amito Rinne, mas assim, a gente tinha muitos animes que estavam continuando da época, que era Dragon Ball, Hokuto no Ken, Meizou e Koku, Gundam Zeta Zeta. Eram poucas e honrosas exceções, né? Comparado ao volume... Não, tudo bem, eu concordo contigo. Foi assim que aconteceu no Brasil. No Brasil não tinha muita coisa, as pessoas viram e falaram, uau! Mas lá no Japão, flopou feio. Provavelmente ninguém porque curtia era só mais um. Muito. Sim. Flopou tanto quanto a primeira parte de Jojo. Ninguém gostava de Jojo quando saiu Jojo. O Jojo, ele conseguiu... Aliás, Jojo, eu posso dizer que esse, infelizmente, fica pra uma próxima parte. Mas, cara... Jojo foi explodir na parte 3. Sim, Jojo foi explodir na parte 3. Mas eu gostaria de entender por que Cavaleiros não fez sucesso lá, sabe? O que aconteceu, sabe? É que assim, uma coisa que, assim, eu não posso dizer pelos japoneses, eu posso entender que, pelo que eu posso dizer pelo que eu entendi do que ocorria na época. Tinha muito shonen similar naquela época. Por mais que Cavaleiros fosse muito diferente, a questão, são guerreiros com armaduras e que lutam com as mãos nuas e que tem os poderes baseados nos signos, que, assim, realmente tem uma coisa toda muito bem diferenciada. Porém, lá no Japão, tinha muito shonen com a temática de a amizade leva você à vitória e à proteção dos seus entes queridos. Tá, na verdade acho que eu tô entendendo. Eu lembro quando eu assistia Thundercats, e na mesma época eu passava Silverhawks, uhum. E eu não gostava de Silverhawks porque era Thundercats com pássaros. Então? Era meio que essa a vibe. Então, se você tá me dizendo que Cavaleiros era muito semelhante a outra coisa que apareceu na época, que vendiam na época. Inclusive, Cavaleiros é semelhante a outros trabalhos do Kurumada, né? Então, eu tô entendendo. Entra numa outra coisa que aí eu sugiro vocês ouvintes, por favor, ouçam o episódio de Hades, em que a Sarah tá louquinha do pão de queijo explicando tudo. Eu vou ouvir. Bom, o próximo anime da lista, inclusive aqui eu até tinha colocado uma resenha, assim, uma sinopse, né? Mas, porra, Cavaleiros tem 4 episódios aqui no Anime Sphere, então não é nem necessário. O pessoal pode ouvir os episódios antigos, que estão todos aí, né, gente? Vamos lá ouvir. Bom, próximo anime que passou bastante aqui no Brasil e que não fez todo... Assim, fez sucesso, mas não foi toda essa Coca-Cola, foi a franquia Digimon, principalmente os dois primeiros do Digimon Adventure. Esse foi aí, na... quando eu vi Digimon. Na pauta, eu fiquei em dúvida e queria te perguntar, porque, assim, na verdade... Tem várias coisas de Digimon que nunca vieram pro Ocidente, tipo jogos e brinquedos, que eu achei que quer dizer que o Digimon não fazia sucesso aqui também, sabe? Eu achei que era meio obscuro no geral. Então, o fato é, Digimon ele sofre do... Assim, por mais que o pessoal ia falar, ih, lá vem ele comparar Digimon com Pokémon. Acontece que os dois sofrem do mesmo... Mal, os dois começaram com jogos. Então, sabe aquele velho costume, aquela coisa da cultura japonesa de você colecionar insetos? Sim. Principalmente sim. aquele besouro Kabuto, que todo japonês gosta de... Todo anime de escola você vê o pessoal indo atrás de um desses besouro Kabuto. Escola de criança pequena, né? Os adolescentes Exatamente. Já acham que isso é coisa de criança pequena. Mas, ó, queridos e queridas ouvintes, se vocês perceberem as semelhanças com Metabots, é porque é verdade. Exatamente. Então, soma de Pokémon, Digimon, Metabots e vários outros animes que seguem com a mesma temática do colecionismo. Sim, então, mas em Pokémon você vai lá e coleciona. Você pode ter os 150 Pokémons no joguinho. Os joguinhos de Digimon, eu joguei 2 e eu achei eles meio chatos. Então, acontece que os jogos de Digimon, eles levam para a mesma questão. Só que ao invés de capturar, você os escaneia. E os dados dele ficam como uma parte colecionismo da história. Ah, é que um jogo de Digimon que eu vi era um Tamagotchi, que você tinha um Digimon, você tinha que cuidar dele pra ele não morrer. E o outro que eu vi era um jogo de luta, era PVP, ou PVE, né? Você tinha que lutar contra o bichinho, você tinha lá o Agumon, você tinha que bater. Tadinho do Agumon. Por exemplo... no caso aqui do Digimon, eu mesmo tenho um jogo dos mais recentes, que é o Digimon Story Cyber Sleuth. Você tem uma trama em que você tem que investigar e papapá, e aí eles envolvem os Digimons no meio, e aí no meio do caminho você vai lutando contra vários Digimons que foram controlados e papapá, e aí você vai escaneando cada Digimon, e aí você vai meio que entre muitas milhões de aspas. Enchendo a sua digi-agenda. Entendi. E aí, saindo um pouco, fica a dúvida também de se Digimon não faz sucesso, por que ele foi relançado, sabe? Então, a questão é, Digimon faz sucesso no Japão? Sim. A questão é, se você comparar o tanto que Digimon fez sucesso no Japão e o quanto que isso faz sucesso aqui no Brasil... Isso... A diferença é absurda, principalmente porque o Digimon que mais... A linha do Digimon que mais fez sucesso aqui no Brasil é o Adventure. Se você pegar toda a franquia Digimon e você tem uma pancada de anime no meio, realmente, você vai ter alguns que menos fizeram aqui no Brasil, mas o Adventure é o ponto fora da curva. Por isso que eu trouxe o Adventure, entendeu? Sim. Mas é que foi o Adventure que foi refeito. Tem o Digimon Adventure 2020 e tá contando a história dos Digi escolhidos desde o começo. Eu comecei a assistir, mas não tô conseguindo ver. A Rede Glóbulo perdeu uma grande oportunidade de relançar isso aqui, né, cara? Sim. Sim. Acontece que já tem alguns anos que a nossa querida Vênus Prateada, como chamam por aí, eles aboliram quase toda a programação infantil. Você não tem mais um programa que passe desenhos, você não tem um programa mais com apresentadora que passe os desenhos, enfim. Biquíni, oh, beleza. Não tem mais nada. Limpou tudo. Não é uma coisa ou outra, é familiar, não tem mais nada. Loucuras. Ah, outra coisa nostálgica. Queridos e queridas ouvintes do Animesphere, se vocês forem novinhos, vocês não vão conhecer a abertura de Digimon que a Angélica cantou. E... Putz, grila. Mano, tem memes na internet de como aberturas de anime ficam amaldiçoadas quando você adapta elas para as línguas locais. Então, tem a abertura americana de One Piece, que é um rap esquisitíssimo, mas a abertura de Digimon em português com a Angélica tá lá em cima, sabe? Sim. Maravilhosa, maravilhosa. Eles lembrando... vão se transformar para o seu mundo salvar. Com ela vestida de Sora na frente da abertura, incrível. Nossa senhora, que vergonha alheia. E sabe quando que lançaram o Digimon aqui no Brasil? Tinha um programa com umas esquetes e que passava os desenhos, como todos os bons programas relacionados a esse conteúdo nos anos 90, chamado Caça-Talentos. Olha só. Em que tinha esquete em que a Angélica... ela interpretava uma personagem chamada... que era uma fada. E que o nome da fada era Bela. E que ela tinha várias questões. A história teve um desdobramento. Foi meio que uma micro novelinha que teve um elenco assim bem até interessante para os padrões da época. Não, cara, não era. E aí depois virou Bambu Luá, não foi? Não, Bambu Luá é outra história completamente diferente. Sim, mas é que no lugar, no mesmo horário, eles mudaram o programa quando acabou a novelinha e colocaram os mesmos personagens. Com os mesmos não atores. Eram os mesmos personagens, eram os mesmos atores, era outra história. Então, pra não mim era a mesma coisa. Acho que se a gente comparar Caça-Talentos com Bambu Luá, Bambu Luá já tinha um elenco quase completamente diferente. Sim, é que a gente só lembra da Angélica, sabe? Exato. Protagonista, dona do programa, você queria o quê? Exato, mas eu lembro da história de Bambu Luá, era um tokusatsu da hora. Então, realiza... assim, eu não vou ousar fazer essa comparação que eu pensei agora, porque é muito sacrilégio. Mas, cara, imagina, você tem uma história em que uma fada foi transportada da dimensão das fadas pro mundo. Isso é reverso! Olha só! Pro mundo dos humanos. E no mundo dos humanos ela entrou numa agência de propaganda e publicidade. Ah, isso é reverso. O outro lá tem um anime que o cara vai virar atendente do McDonald's. Tataraku Maou-sama, claro. É, então. A Globo tava à frente do seu tempo, né? É, inovação. Sim. Mas se eles tivessem continuado, né? Eu lembro bastante de Digimon agora... nessa época, porque eu tava em uma fase muito específica, né? Eu era menino, né? Por incrível que pareça. E tinha começado a me interessar por esse tipo de coisa. E eu podia assistir Digimon porque, né, passava na Glóbulo. E eu tinha acesso à Glóbulo. Então, era por isso. Mas... tanto que na hora das transformações eu também me transformava junto, né? Sim. Tocando Braveheart. Né? Eu, inclusive, até hoje prefiro o Digimon do que o Pokémon original, porque eu gostava da história. A história de Digimon era muito importante pra mim quando eu tinha aquela idade, sabe? E Pokémon era, tipo, todo dia tem a mesma história. É que assim, A história do Pokémon, ele é melhor e mais desenvolvida no mangá. No anime, virou quase que, tipo, monstro da semana, capturou, deu uma surra na equipe Rocket pra fazê-la voar e acabou. Sim, tinha a ver com o formato de marketing japonês da época, que tinha essa coisa de episódios semanais. Era um teste pra ver se funcionava com o público ocidental, porque as coisas ocidentais tinham um pouco esse formato. E eu já li o mangá de Pokémon, é excelente. E eu tentei ler o mangá de Digimon e ele é chato. Ele é muito, muito chato. Assim, então, o mangá de Digimon é o cara colocando o headset pra entrar no Digimundo, porque é uma coisa meio Red Player One, sabe? Você entra lá no meta com o seu VR. E a primeira coisa que o protagonista faz é catar o cocô do Pokémon, do Digimon dele que tá lá. E ele precisa fazer isso. E ele tá interrompendo a fila de umas pessoas que querem passar. E esse é o primeiro capítulo. Mano, é muito chato! Nossa, por isso que eu falo, Digimon, nesse ponto, ele foi o completo oposto de Pokémon. Porque enquanto o anime de Pokémon, ele é muito bem fundamentado. E o Red, se você comparar com o Ash, são duas pessoas completamente diferentes. Ah, são. Com certeza. Agora, o que melhor foi fundamentado foi o anime de Digimon. O anime de Digimon é ótimo. Eu conheci Bolero de Ravel, aprendi sobre cultura, conheci... Eu tenho memórias vívidas na minha cabeça da geladeira cheia de ovo. Olha aí. Bom, passando ao próximo anime da lista, nós vamos falar de Bucky. Esse eu não lembro. Eu já vi sobre, mas eu não assisti. Me dá a mão aqui, vamos junto, que eu não lembro dele também. Cara, o nome dele original é Jibaku-kun. O que que acontece? Realiza. Você tem um mundo onde você tem o formato de um relógio. São 12 penínsulas. E em cada península você tem uma torre. E na parte central você tem uma torre máxima onde ficam os líderes daquele mundo. Tá bom. Cada uma das torres, em cada uma das pontas das penínsulas, tem um guardião que são crianças. Que são chamadas, inclusive, de grandes crianças. Tá bom. E esse era o sonho de 9 entre 10 crianças no mundo inteiro. Só uma coisa que eu tô vendo aqui, Jorge. Sonho? Elas queriam ser os dois. Uma bola com a cara brava, uma bola cor-de-rosa com a cara brava. Eu acho que ele já vai chegar lá. Peraí, Jorge. Eu vou chegar lá. Aí o que que acontece? Essas grandes crianças, elas lutavam contra monstros e utilizavam os seus espíritos guerreiros, que são sim essas bolas cor-de-rosa, com a cara feia, para explodir ou mesmo afastar esses maus espíritos. Só que o porquê que eu falei de 9 entre 10? O nosso protagonista, que é o Bucky, diferente de todas as outras crianças, ao invés de ele querer ser uma grande criança, ele queria ser o dono do mundo. Nossa. Olha só. Mano, isso daí é uma Mano, se você vê esse protagonista, ele é muito diferente de tudo o que você já pode ter visto em animes. Porque o cara é prepotente sem tamanho. Tem um ego que tá muito... Cara. Mano, não. Ele consegue dar aulas pro Kira em questão de ego. Então, tô olhando o que você escreveu aqui. Foi lançada no Brasil no começo dos anos 2000, dentro do Band Kids. Sim. Eu provavelmente não vi, porque eu tinha um acordo com a minha mãe de quanta TV eu podia ver por dia, sabe? Ah, sim. E aí eu escolhi ver novela com ela. Nessa época, principalmente, eu tava vendo muita novela. E outra coisa, desculpa o termo machista, ô Rita, mas assim... Renata Sayuri, que era apresentadora do Band Kids na época, era o sonho molhado de 10 entre 10 moleques. Você sabe que existem moleques gays, né? Sim, eu sei. Então, mas assim, era o único que não queria, que não tinha sonho molhado com ela. É, pois então é, 10 de 10 é errado, seria 9 de 10, porque então, tecnicamente as pessoas LGBT são mais ou menos 10% da população. Vamos colocar 7. Vamos colocar 7 entre 10, tá massa. 7 tá bom. Sim, mas assim, eu exagerei porque assim, Os que não tinham sonhos molhados com ela, com certeza não queriam ser ela. Porque a bicha era. É, continua sendo muito bonita. Nice. E assim. Você pode dizer que muitos não conhecem o Bucky, que aqui no Brasil ganhou o nome de Bucky por causa do nome do protagonista, porque era muito difícil falar de Bakugou. É, esse cucu é esquisito. Então, Cacófato chegou e mandou um abraço lindo. É. E as emissoras não queriam ser responsáveis, quer dizer, nessa época que estava mudando a cultura das TVs, né? Não queria ser responsável por criar novos memes, né? Cara, tem umas pessoas responsáveis por anime no Brasil que são muito boas. Elas olham o nome e falam, é isso não. E aí arrumam, pra não dar treta no futuro. Tipo em Hunter x Hunter, tem um personagem que no original é o Kurapika. Você tá me falando que o nome dele é Kurapika? Meu Deus do céu. Aí o diretor de dublagem ou de tradução, não sei quem foi, olhou e falou, é... Não, então em português ele é o Corapaika. E todo mundo aceita isso como um nome esquisito e tudo bem. Corapaika é só um nome esquisito, não é Kurapika. Então, Shibakukun não é tão ruim assim, mas Bucky é melhor. E eu sei sobre Bucky porque eu tenho amigos que viram e quem viu gosta muito. Então, pra você ter uma noção, o plot da história, o desenvolvimento, como o cara deixa de ser o pau no cu que é no começo... pra ser um herói aceitável. Eu não digo um herói 100%, eu digo um herói aceitável. É algo que vai passando durante toda essa temporada única que teve de Jibakukun. Cara, é um anime realmente muito bom. E assim, na época no Japão, ele foi feito pelos estúdios Transartes, responsáveis por obras, por exemplo, como Vampire Hunter D, Utena, Medabots. Uau! Estúdio o quê? Damashi. Estúdio Transartes. Oh, beleza. É, Príncipe do Tênis. Meu. Assim, é um estúdio assim que na época tinha muito peso. E aqui no Brasil, se hoje em dia Bucky passasse na TV aberta, ele seria terreno fértil para milhares de memes. Acredito, parece ótimo, o que eu vi na internet parecia engraçado. Eu só não sei se a qualidade da animação sustenta, sabe? Porque a qualidade da animação dos animes que estão saindo hoje está muito alta. Sim, o sarrafo da animação está muito alto, cara. O troço da animação me parece... me lembra bastante Pokémon, né, não? Então, é similar, mas não é o mesmo mangaká. O traço, os ângulos de câmera, o traço, roupa, cores, tudo isso. Ah, não, isso daí. Tem gente, tem às vezes. Talvez seja estúdio, né? Então, pode ser. Porque assim, se você levar em consideração a parte de ação e tudo mais, né, isso daí é todo um estilo de sakuga que os caras colocam no meio do caminho. Uhum. E não só isso, Jota. Às vezes alguns artistas têm referências que são semelhantes, e se você não tem o olho treinado, você acha que o traço é muito parecido. Muita gente criticava o Hiro Mashima porque o traço dele parecia o do Oda, mas os dois foram assistentes do mesmo cara quando eles eram mais novos. Exato, né? E aí herda alguma coisa, né? Herdaram coisas, não é que eles se imitam, é só que as referências dos dois são as mesmas, então talvez... algumas referências deles são as mesmas. Isso, claro. E tem outra coisa, às vezes alguns estúdios de animação, eles pegam coisas que eles sabem que estão fazendo sucesso e replicam. Sim. Então, por exemplo, Thundercats, eu tava falando antes, Thundercats é um desenho americano produzido no Japão por uma equipe japonesa, e eles falaram, a gente precisa de um traço que faça sucesso com os ocidentais, o que a gente pode fazer? Então, eles fizeram um traço muito semelhante com X-Men. Inspirado em X-Men. De propósito. Thundercats ser inspirado em X-Men de propósito. Sim. Bom, seguindo ao próximo anime da lista aqui, que a gente acha que tem mais uns dois ou três ainda, mas a gente vai falar de Dragon Quest Dino Daiboken. Ou conhecido aqui no Brasil como Fly, o Pequeno Guerreiro. Fly, fly, Fly, fly, quero paz que o inimigo destrói. Exato. Fly, fly, fly, um pouco de nada e muito de herói. Isso aí. Que música maravilhosa. Essa virou um chiclete na minha cabeça. Não, mas esse é um exemplo de uma abertura feita em versão em português que realmente foi muito boa. Sim. Esse daí, inclusive... Eu vou lhe dizer uma coisa, viu? Que, pode falar, Jota. Fly era tão bom, mas tão bom, que eu preferia isso do que Dragon Ball no original, primeiro. Olha o sacrílego. Não, mas eu tenho comentários. É porque mas é o seguinte, o Jorge ia falar alguma coisa. Entenda que Dragon Quest já começa com o pau no gato, velho. E Dragon Ball, ele tava ambientando ainda. Tinha muito mais ação no início de Dragon Quest do que em Dragon Ball original. É que assim, eu não sei se você... Então, o que acontece? Dragon Quest, ele não foi escrito pelo Toriyama. Ele só foi desenhado pelo Toriyama. O fato também é... O Dragon Ball, no começo, ele foi feito pra ser uma espécie de sitcom com combates. Era pra ser um anime, um mangá de comédia, exatamente. Ele foi mais comédia do que, basicamente, ação. Ele se tornou um mangá mais de ação do que comédia quando a gente passa pro Z. É, mas assim que o Goku começa a crescer, no finalzinho do Dragon Ball normal, com o torneio de artes marciais... O 23º torneio de artes marciais. É, a luta do Goku contra o Piccolo quer dizer que o Toriyama falou, isso aqui é um anime de mangá de artes marciais. Mas no comecinho, de fato, era só comédia. Palhaçada do velho tarado, do Mestre Kami, coisa assim. Cara, imagina, você para todo um episódio só pro personagem principal agachar, catar um graveto e cutucar um cocô. Nossa senhora. É. Era um tipo de comédia pastelão bem... comum no Japão nos anos 80, sabe? O outro mangá anterior a Dragon Ball do Toriyama, que é o Dr. Slump, é só essas piadas assim, sabe? Sim. É disso pra baixo. É. E aí, Dragon Quest também tem, Jota, que é inspirado num videogame. É outra coisa que eu não sabia. E aí o videogame tem muita ação e muita coisa, e quando fizeram o anime, ele é muito cheio de ação, ele tem uma história muito sólida. Eu acho que Dragon Quest só não fez tanto sucesso no Brasil quanto o Dragon Ball, porque ele parou de passar em 95 e Dragon Ball continuou passando pra sempre. Exato, até porque o primeiro anime de Dragon Quest, ele parou. Ele foi cortado, tanto que só mais recentemente, depois que a obra estava devidamente terminada, é que ele sofreu um reboot. Mais recentemente sim, ele começou a sair agora em 2021. Exato, ele começou a sair o ano passado e ainda está em exibição, no episódio número 75. E os meus amigos que curtiam Fly quando eram crianças estavam gritando, tipo, nossa Rita, assisti esse anime novo, ele tá muito bom! Assisto, eu vou esperar acabar, mas assisto. Eu reforço o que os teus amigos dizem, Rita, tá excelente. Eu quero ver. Mas aí tem que ser, pra assistir, tem que fazer uma montagem e colocar a abertura em português, né? Ah! Senão não vale a pena não, mané. Então, quer saber uma curiosidade? Diga duas. Então, vocês lembram, ali no por volta do começo dos anos, assim, lá pro final dos anos 90, começo do 2000, quando vocês viam que Hunter x Hunter tinha um atraso gigantesco? Pois é, esse era o jogo que o Togashi tava jogando enquanto ele atrasava os mangás de Hunter x Hunter. Ai, que figura, Kinga! É que assim, somou o fato de ele sofrer uma dor crônica na coluna com o fato de Dragon Quest ser gigantesco em matéria de jogo lá no Japão. O anime não fez sucesso no Japão, mas o jogo faz muito sucesso. Eu acho que o primeiro Dragon Quest que foi traduzido pra inglês foi o 3. Então tem várias questões aí das coisas não fazerem sucesso para os lados de cá, porque não tinham traduzido. Sim, exato. Agora, eu posso dizer que Dragon Quest, tanto lá quanto aqui, se não tiver pau a pau, tá um pouco mais pra lá do que pra cá. Porque esse novo reboot de Dragon Quest, tipo, vai adaptar a obra até o final, quando o Dai derrota lá o Rei Demônio. Um dos primeiros da leva daqueles caras que lutam contra o Rei Demônio. Sim, senhores ouvintes. Então, senhores ouvintes, sabe o Isekai que o moleque cai no mundo e ele tem que derrotar o Rei Demônio? Todos esses são inspirados em Dragon Quest. Todos esses Isekai. Patas. Que é originalmente de, ó, saiu no Japão em outono de 91, chegou no Brasil em 94, parou de ser lançado no Brasil em 95, e passava antes de Dragon Ball, né, no SBT, e aí Dragon Ball continuou, como eu disse, passando pra sempre. Sim. E Fly não, Fly parou de passar, então ficou só na memória nostálgica das pessoas ouvindo a musiquinha na cabeça. Fly, inclusive, fly. Inclusive essa abertura virou cult. Por isso que o pessoal tanto idolatra a primeira versão de Dragon Quest. Não chamando de Dragon Quest, mas sim de Fly. O pequeno guerreiro. Exato. Agora, e outra, Dragon Quest também é da Toei. Então, outro dos muitos que vieram em pacotões da Toei. Próximo anime aqui, muita gente, incluindo eu, assistiu esse anime por muitas vezes, comparou fácil com Cavaleiros do Zodíaco, porque na época era esse, Cavaleiros e mais um, que eram guerreiros de armaduras que lutavam contra o mal. Sim, senhores e senhoritas, estou falando de Shurato. Mano, eu amo Shurato. Eu gosto mais de Shurato do que de Cavaleiros, só que Shurato tem 38 episódios e Cavaleiros tem muito mais do que isso. Eu tava esperando a Rita cantar a abertura. Cara, Shurato começava muito bem, porque a abertura de Shurato começava assim, Jota. S-H-U-R-A-T-O. Shurato, Shurato, Shurato. O espírito desse herói viaja para o futuro. Shurato, tente a verdade encontrar. Realiza. Shurato foi um dos primeiros Isekai que a gente tem notícia. Então, eu vi Digimon primeiro, então pra mim Digimon é o meu Isekai. Inclusive meu primeiro Isekai foi Guerreiras Mágicas de Rareth, ó. Por de isso novo. Que eu estou, por isso que eu estou falando, Shurato foi um dos primeiros Isekais aqui do Brasil. Porque se a gente colocar os Isekais que tiveram aqui no Brasil, tivemos Guerreiras Mágicas de Rareth, tivemos o Shurato, tivemos Digimon, Monster Fushigi Ranger. Fushigi era Isekai também, era dessa época. Sim, são todos esses Isekais, inclusive Inuyasha. Inuyasha é mó discutido se conta ou não, porque não é outro mundo, é viagem no tempo. Mas convenhamos, né? Sim, mas o fandom tem essa disputa, é bizarro. Enfim, gente, realiza. Ali no, na meiuca de 94, 95, nós temos três animes que eram garotos de armadura lutando contra o mal imposto por alguém. Cavaleiros do Zodíaco, Shurato e Samurai Warriors. E cada um tinha uma textura diferente, né? Os Cavaleiros era textura grega, com a skin grega, Shurato era com a skin indiana e Samurai Warriors era com a skin Japão Feudal. Sim. Roupinha. Exatamente. Eu adorava os mudras comigo. E as coisinhas de budismo que tinha no Shurato. Eu adoro o Shurato, meu Deus. Agora, quer ver uma coisa que eu lembro muito bem daquela época? É só você ver os mudras que os caras utilizavam pra poder disparar os golpes deles. Não, eles tinham... Samandá, Poderan, Abila, um, quem sou, Aka? E aí vem aquele gritinho absurdo, o poder de Shura! Sim, eu adorava. Na verdade, Jorge, mudra é o gesto que você faz com a mão. Ah, é mais um mantra, vamos dizer assim, isso, né? São os mantras, exatamente. Mano, mas você vê o cara dando esses gritinhos, velho, você... Nossa, eu adorava. Eu tinha uma fita VHS que tinha 3 episódios de Shurato, tinha episódio... 3, o 4 e o 5. E eu via direto, eu adorava esses episódios. O episódio 3 é onde o Shurato aprende a usar o chakra dele, né? O energia mágica dele, né? Porque eu não lembro qual que era o nome. Soma. Que era Soma, isso. Soma. E era mó da hora ele meditando ali no meio de um ninho cheio de aranhas. E ó, queridos e queridas ouvintes, se você não conhece Shurato, é a história desse cara que é levado para outro mundo. Aí lá petrificam a deusa, na verdade tentam matar a deusa e ela se auto-petrifica. E aí acusam o Shurato, ele tem que provar que ele é inocente, mas ele é tipo um Zé. Olha, e aí eu ele digo vai que... crescendo e desenvolvendo e você descobre que ele não é um Zé, mas é muito engraçado. E eu posso dizer, Shurato foi um dos primeiros casos de anime de bode expiatório que você vai encontrar. Porque assim, estamos tentando matar essa deusa para tomar o comando do mundo. Quem a gente vai colocar a culpa? Ah, esse Zé aí que acabou de chegar no mundo, tá aprendendo a usar o Shakti agora? Vamos colocar a culpa nele. Exatamente. E tipo, não é qualquer deus aí, qualquerzinha não. Se você sabe um pouquinho de mitologia indiana, hindu, você sabe que eles petrificaram a deusa Vishnu. E Vishnu, a adorada Vishnu, é a deusa da morte. Ela é, portanto, a regente desse mundo mágico que o Shurato vai, porque ele morre. É o mundo dos mortos. Pra você ver. Porque a gente tem basicamente três deuses na mitologia hindu, os três principais. Brahma, sim, eu estou falando da referência que deu origem ao nome da cerveja. Mas é que falar que tem três deuses? Putz, cara, a mitologia hindu tem 3 mil deuses. Sim, mas eu tô falando dos três principais. Que são Brahma, o deus da criação, Vishnu, que é a deusa da, vamos dizer assim, da manutenção e da morte, né? Porque é aquela coisa que você mantém o mundo. E tem Asra, isso segundo a mitologia do anime, que é o deus barra deusa, não sei, porque é a imagem que ele traz é meio que como é que é o nome da palavra? Putz. Gênero fluido. Esse é o nome que é dado hoje em dia, gênero fluido. Eu digo mais androginia. Era um ser meio andrógeno, sabe? Tá. Sei. E era o deus da destruição. Tanto que o exército de Asra, a primeira aparição deles foi pra contaminar o soma de todos os guerreiros e destruir tudo. E aí a gente descobre que mais pro final do anime os dois protagonistas são os sem caras spoiler! Que... As pessoas não viram o Shurato novinho aqui ouvindo Anime Spheres. Então, a gente vai dar mais detalhes depois, mas isso eu vou, pelo menos a única coisa que eu vou falar. Os dois protagonistas são os dois caras que vieram do outro mundo e que os dois são os caras que podem salvar ou destruir o mundo. E a Rakesh? A Rakesh tá na cara desde o primeiro episódio que ela é a sucessora da Vishnu. Não tá na cara. Tá sim. Não tá na cara, porque tudo que você quer que aconteça é que a Rakesh saia do mapa, porque ela é chata. Ela é um tipo de personagem comum dos anos 90, que era aquela mulher totem pra ser salva, que era muito, muito chata. Pois é. É meio que o par do herói, né? Tipo, é a Rakesh e o Shurato. Eu gostei muito do Shurato na época, que foi exibido aqui no Brasil, mas ele sofreu do meu ranço pelo mesmo motivo do Cavaleiros do Zodíaco, porque na época, sabe aquele tipo de pessoa que tava curtindo heavy metal e começava a odiar tudo que todo mundo gostava, mesmo gostando? Você quis dizer adolescência? Então, mas eu era um adolescente com um pouquinho mais velho, né? Final da adolescência, ali pros 17, 18 anos. Eu já trabalhava, eu já me mantinha, por isso que eu bebia pra caramba e curtia heavy metal, mas mesmo assim, mesmo gostando, mesmo louco pra assistir, assistindo escondido, eu preferia, não, porque eu sou do mal, eu sou heavy metal, pá. Trevoso. Eu sou trevosão, pá. Era horrível. Sabe o que é mais legal? O estúdio que foi feito o Shurato foi a Tatsunoko Production, estúdio de obras como Speed Racer, Macross, Mospeada, Zillion. Muito bom. Ou seja, é de um estúdio que você tem em sua maioria de obras exibidas animes de mecha. É, justo. E eu tenho certeza que o Bamon ia pirar na batatinha se falasse da Tatsunoko. E sabe o que é mais legal? O amigo do Shurato, que é o Gai, quando ele é transportado para outro mundo, ele é contaminado e assume a fileira dos exércitos do mal. Você tá aí já dando todos os spoilers de Shurato. Outro precursor dos clichês dos animes. Sim. Não, mas eu não tô dando spoiler nenhum, Rita. Isso daí acontece tudo no primeiro episódio. Não, isso acontece no episódio 2. Olha, nossa, aí, olha aí. Nossa, olha que diferença. É diferente, sim. Bom, seguindo aqui, um dos animes que eu não assisti até o presente momento, mas eu pretendo. Uhul! E, aliás, o nome original de Shurato é Tenku Senki Shurato. Tem o quê? Porra, viu? Ainda bem que o brasileiro tem sempre aquele... Eles resumiram. Não dá só pra chamar um personagem de Kurapika. É só isso que eu tenho a dizer. Bom, o anime que veio pra cá, pro Brasil, que tem uma fanbase bastante grande por aqui, infelizmente eu não assisti até agora, é do original Kiseijun Seino Kakuritsu. Parasite. Algum de vocês já assistiu Parasite? Eu nunca assisti, eu mas vi recentemente. Eu li um pedaço do mangá. Então, Jota, traz aí a experiência de ter assistido Parasite. Pronto, não me lembro de muita coisa, porque vocês sabem como eu sou, mas Parasite é a história de um cabra que é infectado por um alienígena e o bicho começa a se desenvolver numa parte do corpo dele. Eles acabam chegando num pacto, né, de que o bicho não vai tomar o cérebro dele, não vai tomar o corpo dele por completo, e os dois vão se ajudar contra outros alienígenas que estão aí infectando os humanos. E é isso aí, é só um shonenzão. Sim, mas só que aqui no Brasil ficou no top 40, cara. E que, assim, o que eu achei, assim, que me chamou a atenção pra ver isso aí é o visual, porque o Parasite é aquele tipo de desconstrução humana que eu acho, sabe, que me arrebata e me leva pra assistir. Mesmo não sabendo o contexto. Então, bom, Parasite é tão visualmente violento, tipo, não violência dos caras de lutinha, mas do tipo deformação da figura humana, que ele não é shonen, ele é pra pessoas mais velhas, ele é um seinen. É, isso é. Tanto que a trama, ela não... Ela é shonen, mas ela não parece ser, porque os personagens não são tão jovens, né? Sim. Ó, quer ver? Eu trouxe aqui pra cada um dos animes eu trouxe a sinopse. Eu vou colocar eu vou meio que fazer um Ctrl-C e Ctrl-V da pauta no post, pra vocês terem uma noção. O Parasite, ele funciona da seguinte maneira, seguindo a própria sinopse dele. Não mais que de repente, seres alienígenas surgem em nosso mundo, tomando para si os corpos de várias pessoas, parasitando seus cérebros. A partir disso, eles se alimentam de outros seres vivos. Shinichi Izumi é um garoto de 16 anos e também é vítima de um desses parasitas. Mas esse ser simbionte falha em parasitar o cérebro do Shinichi. E ele se aloca na mão. Na mão direita dele. Não sabia que isso estava escrito na pauta. Pois é, eu coloquei. Que filho da mãe. Ou seja, ele não podia mudar de parte de corpo, ou seja, não podia ir pra cabeça. E com isso ele fez um pacto com o Shinichi. Pra não morrer, né? Porque... pra não morrer. Pra poder lutar contra os outros parasitas que vieram atrás deles porque julgaram ser uma ameaça. Sabe o que me lembra o Parasite? Jujutsu, assim, em questão estética, na verdade. Nossa, Nossa, parece que questão estética assim. Me lembra mais, sei lá, pelo menos a arte, né? Nunca assisti Parasite. A arte me lembra... Então, é mais a arte mesmo. É, Steins Gate. E também bastante bom. A questão que estética que, assim, que eu digo é como a mecânica dos parasitas funciona, entendeu? Essa desconstrução, essa coisa mais gore que ela apresenta, né? Não é tão gore, não é tão sangrento, mas é essa desconstrução que o Alien faz nos personagens. Se você levar em consideração com os outros mangás shonen que vieram pra cá pro Brasil, Parasite tem um plot mais adulto. Porque não é um shonen, é bem... Olha, ó, tá vendo? Sendo um seinen faz mais sentido ser mais adulto. Agora um que eu li o mangá e o anime ainda não terminei, mas eu vou terminar, que é Akame ga Kill. Esse eu li o mangá também. Uhum. E eu nem sabia que tinha passado no Brasil. Ha! E olha só que interessante, Parasite foi feito pela Madhouse. Akame ga Kill eu vi bêbado. Olha só que interessante. Pra quem não conhece Madhouse, na hora que eu fui puxar as referências do Madhouse, 60% de todas as obras desenvolvidas e publicadas pela Madhouse são Clamp. Ah, falando em Clamp. Clamp gostava de Cavaleiros Zodíaco. Clamp fazia dojinshi de Cavaleiros Zodíaco antes de se estabelecer como empresa. Pois é. Então, ó, Cavaleiros tem influências por aí, gente. Na verdade, Cavaleiros influenciou muito as meninas da Clamp. Mas Akame ga Kill. Eu li o mangá e eu não lembro de nada. Eu lembro só do final. Ele... É que assim, nessa época ali, no começo dos anos 2010... Os animes saíam mais ou menos na mesma época. A diferença era alguns meses, do tipo, só o tempo pra dar a dublagem, sabe? Ou pra pelo menos fazer a legenda no negócio. Uhum. Nessa época, os animes já começam a vir mais ou menos na mesma época pro Brasil. E aqui no Brasil, ele se tornou um dos 30 animes mais populares. Eu não fazia ideia. E lá no Japão, ele não fez toda essa Coca-Cola toda de sucesso. Realiza. O governo é corrupto, trata o povo como se fosse nada, tipo, de torturas, estupros e todo o resto pra baixo. E o exército rebelde é quem quer salvar o povo. Qualquer semelhança é mera coincidência com o Brasil. Não, então eu não falo nem Brasil. Se pá, Akame ga Kill fez sucesso na América Latina inteira. Então, mas a Akame ga Kill fez bastante sucesso por aqui mesmo. Não, sim, eu sei, mas não dá pra... Talvez tenha feito bastante sucesso no Chile, a gente só não sabe. Sim, não duvido. Então, assim, o que eu digo assim, imagina, você é um molequinho que veio do interior, tá indo pra capital pra poder ganhar vida e mandar dinheiro pros seus pais quando você é pego no meio da rebelião. E você entra... Pra maior organização assassina que existe no mundo, que é a Night Raid. Que eu achei a coisa mais aleatória que existe esse moleque. Não, então... Entrar pra Night Raid. Esse anime é meio Power Fantasy, que... você é esse cockerzinho que fica fodão. E aí tem todo esse negócio de salvar as pessoas, e aí tem todas essas gostosas, e todo mundo tem poderzinho. Eu vejo o apelo. A SDF é a minha personagem preferida. Por mais filha da puta que a ela SDF seja. É uma das personagens que eu uso como exemplo, que o Japão usa estética nazista só como estética. Eles não assimilam o que o nazismo significa. Né? Isso porque, se você levar em consideração em contextos históricos, o Brasil, o Japão foi aliado da Alemanha na Segunda Guerra, né? É que eles não ensinam a Segunda Guerra no Japão. A Segunda Guerra é ensinada de um jeito muito específico que tira o cu do Japão da fita, sabe? Tira o cu da reta. Mas é errado. Foi fácil. Então, a estética nazista é muito apelativa, porque ela foi construída pra isso, né? Ela é mó da hora, os terno Hugo Boss. Então, a SDF é um exemplo que eu uso. Tipo, velho, não é porque tem essa estética que o japonês tá sendo pró-nazista, sabe? Então, o caso da Night Rage, o problema não são os poderzinhos. Os personagens mais poderosos naquele lugar são os usuários das armas mágicas, os Teigos. E essas Teigos, assim, tem todas as formas possíveis e imagináveis de armas específicas. A do nosso protagonista é uma armadura que ela é baseada numa determinada criatura que torna ele mais forte e mais viciado em usar essa armadura conforme ele vai usando. Mas uma das Teigos é uma tesoura. É verdade. Ah, legal. Pra você ver como é que o bagulho vem aleatório, entendeu? Me lembra, na verdade, Battle Royale. Mas assim, eu gosto muito disso. pra você ver. Uma das Teigos de Akame ga Kill, inclusive, é a da protagonista, a Akame. Que é a katana. Que é aquela katana que um corte daquela katana... ela amaldiçoa a pessoa até morrer. E se ela usa demais, a amaldiçoada é Sim. ela. Sim, não é. Entendeu? Então, uma coisa que não me pegou muito, mesmo eu tendo assistido até o final, é que o anime, ele não foca, né? Ele começa... você começa achando que o foco é um personagem, e ao longo da obra, os núcleos vão mudando, o foco dos núcleos vão mudando, e eu, no meu caso, com TDAH, isso foi um desafio terminar, né? Porque quando eu tava acompanhando o Tatsumi, e depois disso começou o foco ser mais abrangente na Night Raid, depois começou a mostrar, dar mais foco à organização da capital e assim por diante, depois aquela luta lá no barco e assim, e aí vai, isso me tirou bastante da trama. Eu não lembro. O que eu lembro era que eu não me apeguei a nenhum dos personagens. E eu tô achando incrível lembrar. E se eu não me apeguei aos personagens, eu não vou lembrar deles. Então tinha esse meio lance que se faz isso que você tá falando, Jota. É. Os focos nunca ficavam estáveis em ninguém, então eu nunca me apegava aos personagens porque eles não ficavam na minha frente. É uma hipótese, pode ser. Então, tem um porquê dos focos nunca ficarem em um ponto específico sempre. Porque... os personagens da Night Raid iam morrendo. Sim, eu lembro que tinha esse lance dessa quebra de paradigma. Então você vai se focando no negócio, e ele vai... Tem as causas e consequências do que os personagens fazem, é muito bem feito. Eu lembro disso, eu lembro do final. Eu lembro o quanto os personagens perderam pra chegar onde eles chegam. E isso é muito bem feito. Me lembra Gurren Lagann, de tão bem feito que é. Isso. Mas é mais ou menos Gurren Lagann, época. Eu tive que me apaixonar pro personagem pra quando ele saísse da minha frente eu sentisse a perda dele. E o Kamina. E a Akame ga Kill não acabou que não fez isso, sabe? Ó, pra você ter uma noção, a Akame ga Kill, a equipe da Night Raid, eles começaram com cerca de umas 15 pessoas. Terminou com 5. E é isso porque eu não tô contando o Tatsumi, porque o Tatsumi, ele meio que se transformou em metade bicho, porque foi o que a armadura que ele usa o consumiu. Quem sobrou, quem foi o vencedor da porra toda, que venceu o mal e espantou o temporal, foi a Akame. E eu acho que merece, assim, no meu caso, merece eu dar uma revisitada nele, né, revê-lo. Mesmo porque não é tão grande, dá pra ver em 2 semanas, dá pra ver tranquilo. Sim. E relembrar a história. E eu posso dizer que o anime é um dos poucos que adaptou muito fielmente ao mangá. Em questão de qualidade e técnica, ele é muito bom mesmo. É muito bom, é bem animado. O mangá é muito lindo. E aí a gente tem aqui o estúdio... O mangá de Akame ga Kill é muito bonito, eu lembro disso, a arte era muito agradável de ler. Fato. Sim. Foi lançado aqui no Brasil, inclusive. A estética do mangá, assim, esteticamente, assim, aparentemente, olhando as páginas, me lembra bastante a luz e sombra que tem no do cara da espada gigante, Jorge. Berserk? Do Berserk. Sim, as técnicas de iluminação de Akame ga Kill faz lembrar mesmo o Berserk. O traço dos personagens de Akame ga Kill me lembra Kill la Kill. Ah, Kill la Kill também, sim. É bem, as cores são bem vívidas, o traço é forte. Faz lembrar bem. E sabe o que é mais legal? O estúdio que fez eles lá no Japão foi o estúdio White Fox, de animes como Steins Gate, Hataraku Mausama, Gotemon Aosagi Desuka, ReZero, Goblin Slayer. Pra você ver. Tipo, eles têm obras fortes no catálogo. E aí chegamos ao último anime dessa último lista, anime, né? Que é Mirai Nikki. Outro que, infelizmente, até o presente momento eu não assisti. Nem eu. Ah, eu li o mangá. Eu li o mangá de Mirai Nikki e eu genuinamente não gosto. Sabe, existem vários tropes diferentes de waifu, né? Você tem a tsundere, que é tipo a Asuka, e você tem a yandere. A yandere é a guria de Mirai Nikki. E eu detesto esse tropo. Então eu li Mirai Nikki olhando a boneca lá do personagem falando, nossa, que bosta. E aí eu li até o final, não sei porquê. Ninguém nunca vai descobrir o porquê. Porque você deve ter se prendido à história, não à personagem. Nossa, eu queria ver se ela morria, isso sim. E no final ela morre. Quem mata ela é ela mesma, a safada. Vamos lá, Rita. Aproveitando o gancho dessa questão, explica aqui pro pessoal o que são esses tropes de tsundere, yandere, kudere, que a gente tem na sua grande maioria em personagens femininas. Acho que dere é um sufixo de arquétipo de personalidade. Sim. E aí você tem a tsundere, que é aquela personagem que quando ela gosta de você, ela vai te tratar mal na frente de todo mundo, mas quando você tá sozinho com ela, ela mostra o lado fofinho dela. E yandere é aquela que é obsessiva, compulsiva e em posse. Então você vai... Ela é a personagem ou o personagem que vai pegar você, te amarrar, te prender numa cadeira, num quarto com um pinico. E isso vai ser a demonstração de amor que ela sente por você. Isso acontece no mangá. A guria prende o cara... Mirai Nikki é bizarro, porque é pra ser um Battle Royale de superpoderes com viagem no tempo. Mirai Nikki significa, literalmente, a tradução é Diário do Futuro. E aí tá tendo esse Battle Royale pra descobrir quem vai ser o sucessor de Deus, e tá tendo uma puta treta. E o protagonista lembra muito o protagonista de Tokyo Ghoul, no começo de Tokyo Ghoul. E você fica, nossa, olha esse paspalho. Uhum. E aí tem essa guria de cabelo rosa. E por algum motivo as pessoas gostam dela. E eu não consigo entender, porque o arquétipo de yandere não me atrai, não me agrada nenhum sentido. Mas se você gosta de Mirai Nikki, gosta da guria, me fala, comenta aqui no post e me explica por que você gosta dos yandere. Quer ver? Basicamente, eu trouxe a sinopse de Mirai Nikki é basicamente o seguinte. Yukiteru Amano é uma tímida estudante... Eu não sei se é uma tímida, eu acho que é um tímido, né? Mas vamos lá. É estudante do ensino médio que tinha o hábito de fazer um diário em seu celular. Porém, em determinado dia, o que ele ou ela escrevia em seu celular acontecia pouco tempo depois. Depois de algumas aventuras e outros jovens irem atrás... É descoberto que a pessoa foi inserida em um jogo que, caso ela vença, se tornará Deus. E o Yukiteru Amano é o carinha, é o protagonista. Ah, é um cara mesmo. Tá. É. Pra você ver, eu não li o mangá e não assisti. Yuno, isso. O nome dela é Yuno. É Yuno, né? Yuno Gazai. Olha aí. E o estúdio que fez o Mirai Nikki é o Ezreal, que é de obras como Garei Zero, Big Order, Lord of Vermilion, Gurren no Oh, Arifureta, que tá na modinha por hoje à frente. E teve uma época que Mirai Nikki fez muito, mas bota muito sucesso. isso? Sim! Você quer peruca rosa, só tem peruca dessa guria! Por exemplo, nos primórdios do Anime Sphere, quando eu tava indo nos eventos de anime, o que você tinha de Yuno é absurdo! Isso porque no começo do Anime Sphere, é 2015, esse anime foi lançado ali no final de 2011 e começo de 2012. Pra você ver por quanto tempo que Mirai Nikki ficou em voga, cara. Cara, as pessoas realmente gostam da Yuno. Você vai, tipo, comprar miniatura de você vai comprar bonequinha de waifu, né? As personagens femininas gostosas que você curte. Sempre tem a Yuno lá. Eu não entendo. Pois é, eu tô dando uma olhada aqui na personagem específica. Cara, uma das fotos é ela segurando um calibre 38, velho. Aliás, uma automática. É, então. Diário do futuro. Viagens no tempo. Coisas. Pois é. Pra você ver, é o tipo da garotinha que parece ser fofinha, mas na verdade é a sadista maior, né? É, Leandere. Pois é, senhores e senhoritas, vocês acabaram de ter um exemplo prático do que significa uma yandere. Ligado! Bom, por hoje nós terminamos o episódio, porque assim, nós só trouxemos esses daqui porque são os que são mais citados em... Se você colocar em sites de pesquisa, assim, são dos sites que mais são citados em relação a animes que foram transmitidos aqui no Brasil. E assim, meu, se fala muito de todos eles. Eu só não trouxe os animes mais óbvios, como Dragon Ball, One Piece, Bleach, porque eles são muito famosos aqui no Brasil, é verdade, mas eles não são mais famosos lá no Japão. Lá no Japão, eles são uma coqueluche, muito mais do que aqui no Brasil. Naruto, Bleach e One Piece são chamados dos Big Three, né, os grandes três, porque na época eles eram os mais famosos e os mais importantes, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e no Japão. Eles eram os animes e mangás mais relevantes da época. Exatamente. E se você levar em consideração, Rita, Dragon Ball começou, beleza. Dragon Ball, em determinado momento, terminou. Aí veio One Piece em 99. 97. Não, tô falando o anime, não tô falando do mangá. Ah, tá. O anime vem em 99. Aí ele passou por Naruto, passou por Bleach, passou por Boku no Hero, passou por uma porrada de outros shonen. E ele continuou no top 3. Sim. Geralmente sendo o top 1. Sim. One Piece, assim, eu posso até pedir um depoimento pro Dan pra vocês depois. Porque assim, a cada esquina que você dobra lá no Japão, você vê algum merchan de One Piece. Sim, sim, sim. Um comentário final que eu tenho sobre o episódio de hoje é que os animes que eram mais famosos no Brasil nos anos 90, eu lembro, porque eu tava lá, estava vendo anime na TV nos anos 90. A partir de 2010, 2009, eu comecei a consumir anime e mangá pela internet. Então eu não tava mais atonada com o que fazia sucesso aqui no Brasil no geral, porque eu tava dentro da minha bolhazinha. Eu e os meus amigos assistindo Tsubasa, sabe? Ah, Tsubasa. Outro anime que é muito bom, inclusive. É, Tsubasa Chronicles. Não gosto de anime de futebol, queridas ouvintes da Anime Spheres. Mentira, eu gosto de anime de esportes. Sim. Você não gosta de anime? Eu gosto muito de anime de esportes. Porra, Rita, depois de todo. É, eu gosto muito de anime de esporte. Inclusive, meu mangá de futebol favorito é Blue Lock. Assista. Pois é. Mas assim, o seu caso é só o Capitão Tsubasa. É diferente. É. Então nós conhecemos super campeões, inclusive. É, aí o que acontece é que depois de 2010 eu não sei dizer mais o que faz sucesso no Brasil, porque eu comecei a procurar mangás e animes e coisas, então eu perdi essa conexão com o Brasil. Então eu gostei do episódio de hoje, porque eu pude perceber que algumas coisas que eu li fazem sucesso aqui também. Sim. Jota, sua opinião a respeito da pauta de hoje? Mas aqui, em questão a esses animes que fizeram sucesso aqui, principalmente na década de 90, né, que foi quando foi o grande estouro no Brasil, é como eu falei no início, é a questão da oferta. Né? No Japão, nessa época, você tinha muitos similares, muita coisa para se ver, e as pessoas já estavam apegadas, provavelmente, às coisas que mais gostavam. Aqui no Brasil, essas coisas chegaram como grandes novidades em emissoras grandes, né? Que distribuíam para uma grande faixa da população que tinha um poder aquisitivo um pouco menor. E isso viralizou, isso cresceu, né? Quanto muita gente vê uma coisa, muito mais você passa, repete. E aí é como um carimbo, né? Você vai batendo, batendo, batendo, daqui a pouco tá todo mundo carimbado. Pois é. Fato. A questão também é, se a gente levar obras que vieram antes do meio dos anos 90, a gente tem sim obras japonesas que vieram antes. National Kid, Ultraman, Speed Racer. Tivemos sim várias obras memoráveis que vieram do Japão. E que também fizeram um grande sucesso aqui, maior do que lá. Muitas sim, delas. Sim, exatamente. Porém, era uma obra aqui, outra lá. Não vinha em quantidade, entendeu? Exato. A partir do meio dos anos 90, que é o que é chamado do boom dos animes, é quando o Brasil realmente começa a consumir esse tipo de coisa. E muito disso a gente tem como responsabilidade emissoras como a Rede Globo, a Manchete, a Record, a Band, o SBT e, pasmem, editoras de livros. Principalmente a editora Abril, que também foi responsável por muitas obras aqui do Brasil, que foram obras do Japão, que foram trazidas aqui pro Brasil. Nossa, a editora Abril trouxe o mangá de Kingdom Hearts e é uma das piores edições de mangá que eu já vi na vida. Pois é, pra você ver. Tipo, o mangá inteiro tá em sentido oriental, né? Você lê a partir da direita pra esquerda. Mas a capa tá em sentido ocidental, a capa tá pro outro lado. Pra você ver. Você vê o nível. É que assim... Isso porque saiu, tipo, em 2014, sabe? Eles não tinham desculpa. Sim, não tinham desculpa. Mas assim, eles... Alguns dos profissionais da época de propaganda, marketing e editorial... Foram, sim, responsáveis por trazer os animes e os mangás aqui pro Brasil. Entre eles, muitos que a gente já conhece, inclusive, deram entrevista aqui pro Animesphere. Como o Marcelo Del Greco e o Cassius Medawar, que hoje em dia tá lá na Devira, inclusive. Nice. De resto, agradeço imensamente por vocês terem ouvido até aqui. Não deixem de seguir as nossas redes sociais. Comentem os nossos episódios, isso é um combustível gigante para você que não tenha condição de ajudar a gente financeiramente. Se você divulga a palavra e se você dá aquele comentário, ajuda pra caramba na hora de a gente fazer isso, inclusive em lives. Eu pego os comentários de vocês e jogo em live para poder ler os comentários de vocês e responder para vocês na hora. Isso é que é o legal, entendeu? E mais, querido ouvinte, se você ouviu até aqui, se você gosta do Animesphere, se você gosta do Jorge, que tá feio pra caramba sem barba, acaba, vai lá no canal do Animesphere no YouTube e se inscreve lá, dá um curtir, ativa o sininho, né, que é pra gente poder fazer as lives do Animesphere também pelo YouTube. Ajuda Sim. A gente aí, ô jagunçaiada do meu coração. Outra coisa que eu também falo com vocês que têm a possibilidade, que se sentiram tocados, gostam do Animesphere, esse ponto... Se torna um padrinho. Juntem seus bons e vem ser padrinho do Animesphere. Porque isso, além de fazer com que a gente saiba que vocês gostam do podcast, a gente vai conseguir fazer mais e melhor. Então, assim, como eu fiz o texto da parte dos padrinhos, que é pra dar saltos mais altos, não é mentira. Beleza? Bom, eu vou agradecer mais uma vez a quem ouviu até aqui. Quem quiser, os nossos dois membros aqui, a Rita é da equipe. Rita, traz um pouquinho do seu jabá lá das outras coisas que você faz aí na internet. Um abraço, pessoal do QuestCast. Queridos ouvintes da Animesphere, valeu. Eu sou Rita Isaka, você me encontra em HITASHKA em todas as redes sociais. Tô lá de domingo na Twitch do Bastcast gravando. E tô lá de quarta-feira na Dungeon Geek gravando. Estamos jogando RPG, sempre, todo dia, todos, tá. Sim. Um abraço pra Domi. E se quiser me ver falar de coisas aleatórias, né? Eu tô lá gravando RPG e de repente eu comento uns negócios X sobre Vampiroteutes Infernales, que é a Lula que existe no Parte Abissal, que parece um guarda-chuva vermelho do inferno. Tá aí uma pessoa que eu nunca vi uma pessoa entender tanto de tubarão que nem a Rita. É, sou formada, né? Ainda bem, as pessoas da minha classe também sabem tudo que eu sei de tubarão. Olha que beleza. E agora com o Jota, que além de ser padrinho do Anime Sphere, ajudando e contratando a Fire Falcons Editions pra editar o projeto dele, ele faz parte da equipe lá do Paranerdia. E fala aí, Jota. O seu mais novo projeto e que você encabeça. Jota. Oxe, entre jagunça era do meu coração, né? A gente tá lá no Água de Moringa, né? É onde eu solto o meu sotaque e eu mostro um pouco do meu coração e da cultura nordestina. É um espaço para que as pessoas falem sobre cultura. No caso, no momento, eu, por enquanto, onde você ouve literatura de cordel, poema nordestino e muita coisa da minha região. Em breve a gente vai estar abrindo para a cultura do Brasil inteiro, para os convidados falarem um pouco sobre seus próprios sonhos, desejos e comentários sobre suas regiões, histórias, causas e tudo mais. Enfim, gente, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima!